Ficheiro 61, epílogo, página 521, auditoria final, quinta-feira, 27 de novembro, a terça-feira, 30 de dezembro. O artigo especial da Millennium sobre Hans-Erik Wennerström ocupava todas as 46 páginas da revista e caiu como uma bomba na última semana de novembro. O texto principal estava assinado conjuntamente por Mikhail Blomkvist e Erika Berger. Durante as primeiras horas, os mídia não souberam muito bem como lidar com aquilo. Um ano antes, uma história semelhante acabara com Blomkvist a ser condenado por difamação e, pelo menos aparentemente, a ser afastado da Millennium, razão pela qual a sua credibilidade era considerada baixa. Agora a mesma revista estava de volta com uma história do mesmo jornalista e contendo alegações muito mais graves do que as que lhe tinham arranjado tantos sarilhos. Algumas partes eram tão absurdas que desafiavam o senso comum. Os mídias suecos ficaram sentados à espera, cheios de desconfiança. Nessa noite, porém, o Ela da TV4 abriu as hostilidades com um resumo de 11 minutos das principais acusações de Blomkvist. Erika Berger almoçara com a apresentadora nessa mesma tarde e concedera-lhe uma entrevista em exclusivo. O perfil brutal apresentado pela TV4 apanhou completamente de surpresa os meios de comunicação estatais que só entraram na corrida no noticiário das 9. Entretanto, a TT tinha também enviado o seu primeiro despacho com um título cauteloso: Jornalista condenado acusa financeiro de crimes graves. O texto era uma repetição da história da televisão, mas o simples facto de a TT ter pegado no tema desencadeou uma atividade febril no matutino conservador e numa dúzia dos mais importantes jornais regionais, obrigados a refazer as primeiras páginas antes que as impressoras começassem a rolar. Até ao momento, os jornais nacionais tinham mais ou menos decidido ignorar as afirmações da Millennium. O matutino liberal comentou a caixa da Millennium sob a forma de um editorial escrito pelo editor-chefe em pessoa na tarde anterior. Redigida a sua peça, o editor-chefe fora jantar com os amigos, precisamente na altura em que a TV4 punha no ar o seu programa noticioso. E fora então que respondera aos frenéticos telefonemas do seu secretário, que o avisava de que talvez houvesse qualquer coisa nas acusações de Blomkvist, com estas posteriormente famosas palavras: disparate. Se houvesse, há muito que os nossos jornalistas económicos o tinham descoberto. Consequentemente, o editorial do editor-chefe do Diário Liberal foi a única voz em toda a comunicação social do país que atacou ferozmente as afirmações da Millennium com frases como vendeta pessoal, jornalismo de sarjeta, incompetência criminosa e a exigência de que fossem tomadas medidas contra este tipo de alegações puníveis por lei contra cidadãos decentes. Esta seria, em todo caso, a única contribuição que o editor-chefe havia de fazer para o debate que se seguiu. Nessa noite, a redação da Millennium esteve cheia de gente. De acordo com os planos, só Erika Berger e a nova chefe de redação, Malin Eriksson, deveriam estar de serviço para atender quaisquer telefonemas. Mas às 10 da noite, todo o pessoal estava ainda presente, além de quatro antigos empregados e meia dúzia de freelancers que tinham colaborações regulares. À meia-noite, Malm abriu uma garrafa de champanhe. Foi quando um velho conhecido lhe enviou as provas da edição de um dos vespertinos que dedicava 16 páginas ao caso Wennerström, sob o título A Máfia da Finança. Quando os jornais da tarde saíram no dia seguinte, os mídia entraram num frenesim, como raramente se tinha visto. Durante a semana seguinte, a bolsa sueca tremeu quando as autoridades financeiras começaram a investigar. Foram nomeados procuradores e o pânico instalou-se, com toda a gente a vender. 2 dias depois da publicação, o Ministério do Comércio emitiu um comunicado sobre o caso Wenström. O frenesi não significou, porém, que os mídias engoliam sem crítica as afirmações da Millennium. As revelações eram demasiado graves para isso. Mas, ao contrário do que acontecera da primeira vez, a revista estava agora preparada para apresentar um impressionante número de provas. Os e-mails do próprio Wenström e cópias do conteúdo do seu computador, incluindo extratos de contas bancárias secretas nas Ilhas Caimão e em 2 dúzias de outros países, acordos sigilosos e outras cretinices que um gangster mais cauteloso nunca na vida teria deixado num disco rígido. Depressa se tornou evidente que, se as afirmações da Millennium se aguentassem até ao Supremo, e ninguém duvidava de que o caso acabaria mais tarde ou mais cedo por ir lá parar, aquela era de longe a maior bolha a rebentar no mundo financeiro sueco desde a falência da Kreuger em 1932. O caso Wenström fazia empalidecer, por comparação, as trapalhadas do Gota Bank ou as trafolhices da Truster. Aquilo era fraude a uma escala tão grandiosa que ninguém se atrevia sequer a especular sobre o número de leis que tinham sido infringidas. Pela primeira vez no jornalismo económico sueco foram usadas expressões como crime organizado, máfia e império de gangsters. Wenström e os seus jovens corretores, sócios e advogados vestidos de Armani surgiram aos olhos do país como um bando de malfeitores. Durante os primeiros dias do frenesi mediático, Mikhail manteve-se invisível. Não respondia a e-mails e não era contactável por telefone. Todos os comentários editoriais em nome da Millennium foram feitos por Erika, que ronronava como uma gatinha quando era entrevistada pelos meios de comunicação nacionais suecos e por importantes jornais regionais, e cada vez mais por jornais e televisões estrangeiros. Sempre que lhe perguntavam como entrar à Millennium na posse de toda aquela documentação privada, limitava-se a responder que não podia revelar as fontes da revista. E se lhe perguntavam por que motivo a denúncia contra Wenström no ano anterior fora um tão grande fiasco, tornava-se ainda mais enigmática. Nunca mentiu, mas talvez nem sempre tenha dito a verdade toda. Off the record, quando não tinha um microfone espetado debaixo do nariz, deixava escapar meia dúzia de frases misteriosas que, se alinhavadas umas contra as outras, levavam a algumas conclusões bastante precipitadas. Assim, nasceu o rumor que em breve assumiu proporções lendárias, segundo o qual Mikhail Blomkvist não apresentara qualquer espécie de defesa no seu julgamento e se submetera voluntariamente à sentença de prisão e às multas, porque a documentação de que dispunha levaria inevitavelmente à identificação da sua fonte. Blomkvist foi comparado a grandes figuras do jornalismo americano, que tinham preferido a prisão a revelar as suas fontes, e passou a ser descrito como um herói em termos tão absurdamente laudatórios que o faziam sentir-se embaraçado. Mas não era o momento mais adequado para esclarecer o mal-entendido. Num ponto, toda a gente estava de acordo. A pessoa que fornecera a documentação tinha de ser alguém pertencente ao círculo mais íntimo de Wenström. Isto levou a um debate sobre quem seria o garganta funda. Colegas, com motivos para estarem insatisfeitos, advogados, até a própria filha do financeiro viciada em cocaína e outros membros da família foram apontados como possíveis candidatos. Nem Mikhail nem Erika comentaram o assunto. Erika sorriu, feliz, sabendo que tinha ganhado, quando no terceiro dia do frenesim um vespertino apareceu com o cabeçalho: A Vingança da Millennium. O texto era um retrato encomiástico da revista e do respectivo pessoal, e incluía uma foto para particularmente lisonjeira, de Érica Berger, cognominada a rainha do jornalismo de investigação. Era o tipo de coisa que ganhava pontos nas páginas sociais e falava-se de um grande prémio de jornalismo. 5 dias depois de a Millennium ter disparado a primeira salva, apareceu nas livrarias o livro O Banqueiro da Máfia, de Mikhail Blomkvist. Fora escrito durante os meses febris de setembro e outubro em Zandham, e impresso à pressa e no mais absoluto segredo pela Halvigs Reklam de Morgongava. Era o primeiro título publicado com o logo da Millennium e tinha uma dedicatória misteriosamente excêntrica para a Sally, que me mostrou as vantagens do golfe. Era um título de 608 páginas, bruxado. A primeira tiragem, de 2.000 exemplares, era garantidamente um negócio para perder dinheiro, mas esgotou em 2 dias e Érica encomendou mais 10 mil. Os críticos concluíram que daquela vez, em todo o caso, Mikhail Blomkvist estava disposto a não guardar nada na manga, a julgar pela quantidade de referências a fontes. E tinham razão. 2/3 do livro consistiam de apêndices, que eram cópias da documentação retirada do computador de Wennerström. Ao mesmo tempo que o livro era publicado, a Millennium punha textos do computador de Wennerström em ficheiros PDF que podiam ser descarregados do website da revista na net. A estranha ausência de Mikhail fazia parte da estratégia mediática que ele e Érica tinham gizado. Todos os jornais do país andavam à procura dele, mas só depois de o livro estar lançado, Mikhail consentiu em dar uma entrevista exclusiva ao programa Ela, da TV4, apanhando mais uma vez de surpresa os canais estatais. Mas as perguntas foram tudo menos obsequiosas. Mikhail gostou especialmente de uma particular troca de palavras quando viu um vídeo da sua primeira aparição televisiva desde o início do escândalo. A entrevista fora transmitida em direto, numa altura em que a Bolsa de Estocolmo estava em queda livre e meia dúzia de yuppies financeiros ameaçavam atirar-se da janela. E tinham-lhe perguntado se a Millennium era responsável pelo facto da economia sueca ir a caminho de um desastre. A ideia de que a economia sueca vai a caminho de um desastre é completamente disparatada, respondera ele. A apresentadora fizera um ar espantado. A resposta não seguia o padrão que tinha esperado e fora forçada a improvisar. Mikhail conseguira a pergunta que desejava. A bolsa sueca conhece neste momento a maior queda de que há memória e acha que é um disparate? Tem de distinguir entre duas coisas: a economia sueca e a bolsa sueca. A economia sueca é a soma de todos os bens e serviços produzidos neste país todos os dias. Temos os telefones da Ericsson, os carros da Volvo, os frangos da Scan, os carregamentos marítimos de Kiruna para Skövde. Isso é a economia sueca e continua tão forte ou tão fraca hoje como há uma semana. Fizeram uma pausa aproveitando para beber um golo de água. A bolsa sueca é algo completamente diferente. Não há economia nem produção de bens ou serviços. Há apenas fantasias em que as pessoas decidem de uma hora para a outra que esta empresa vale tantos milhões para cima ou para baixo. Não tem nada que ver com a realidade nem com a economia sueca. Está então a dizer que não importa que a bolsa caia a pique? Não, não importa absolutamente nada. O tom fora tão cansado e resignado que soara como uma espécie de oráculo. As suas palavras seriam citadas vezes sem conta ao longo do ano seguinte. Significa apenas que um grupo de grandes especuladores está neste momento a vender ações de empresas suecas e a comprar ações de empresas alemãs. São hienas da finança, que um jornalista com coragem deveria desmascarar e denunciar como traidores à pátria. São eles que estão sistematicamente e talvez deliberadamente a prejudicar a economia sueca para satisfazer a ânsia de lucro dos seus clientes. Então, a apresentadora do Ella cometeu o erro de fazer exatamente a pergunta de que Mika Hill estava à espera. Acha então que os mídia não têm qualquer responsabilidade? Oh, sim, os mídia têm uma enorme responsabilidade. Durante quase 20 anos, muitos jornalistas económicos abstiveram-se de investigar Hans-Erik Wennerström. Pelo contrário, ajudaram-no a construir um prestígio que nunca mereceu, apresentando-o de uma maneira bajuladora e completamente cretina, como uma grande figura da finança. Se tivessem feito o seu trabalho como deve ser, não estaríamos hoje na situação em que estamos. A entrevista de Mikael Blomqvist marcou um ponto de viragem. Em retrospectiva, Erika convenceu-se de que foi só a partir do momento em que Mikael apareceu na televisão e defendeu calmamente as suas afirmações que os mídias suecos, não obstante a Millennium estar em todos os títulos de primeira página havia já uma semana, reconheceram que a história era verdadeiramente consistente. A atitude dele definiu o futuro do caso. Depois da entrevista, o caso Wennerström passou imperceptivelmente da secção financeira para as mesas de trabalho dos jornalistas criminais. No passado, só muito raramente estes escreviam sobre crimes financeiros, a menos que estivessem relacionados com a máfia russa ou os contrabandistas de cigarros jugoslavos. Não se esperava deles que investigassem as intricadas negociatas da Bolsa. Um vespertino pegou, inclusivamente, na palavra de Mikhail e encheu duas páginas com os nomes e as fotografias dos operadores mais importantes de várias corretoras que estavam a comprar valores alemães. O cabeçalho do jornal proclamava: "Estão a vender o país." Todos os corretores foram convidados a comentar as alegações. Todos declinaram. Mas, nesse dia, a compra de ações estrangeiras diminuiu notoriamente e alguns corretores que queriam aparecer como patriotas progressistas começaram a remar contra a maré. Mikhail fartou-se de rir. A dada altura, a pressão tornou-se tão forte que os sombrios senhores de fato escuro arvoraram uma expressão preocupada e violaram a mais importante regra do exclusivíssimo clube formado pelos mais altos círculos da finança sueca: nunca tecer comentários sobre um colega. De repente, líderes industriais reformados e presidentes de bancos começaram a aparecer na televisão e a responder a perguntas numa tentativa de controlar os estragos. Todos compreendiam a gravidade da situação e tratava-se agora de distanciarem-se o mais rapidamente possível do grupo Wennerström e desembaraçarem-se de quaisquer ações que pudessem ter. Wennerström, concluíram quase a uma só voz, não era, ao fim e ao cabo, um verdadeiro industrial e nunca fora verdadeiramente admitido no clube. Uns fizeram notar que não passava de um rapaz da classe operária de Norrland que tinha deixado que o êxito lhe subisse à cabeça. Outros descreveram o comportamento dele como uma tragédia pessoal. Outros ainda descobriram que sempre tinham tido as suas dúvidas a respeito dele. Era demasiado gabarolas e dava-se ares. Ao longo das semanas que se seguiram, enquanto a documentação da Millennium era escrutinada, dissecada e remontada, o império de empresas sombra de Wennerström foi associado ao núcleo duro da máfia internacional, incluindo todo o género de malfeitorias, desde o tráfico de armas à lavagem de dinheiro para os cartéis da droga sul-americanos e a prostituição em Nova Iorque, passando, ainda que indiretamente, pelo tráfico de crianças para exploração sexual no México. Uma destas empresas, registada em Chipre, provocou enorme agitação quando se soube que tinha tentado comprar urânio enriquecido no mercado negro, na Ucrânia. O aparentemente inexaurível fundo de obscuras empresas de fachada de Wennerström parecia estar a surgir por todo o lado, sempre associado às mais nefandas atividades. Érica achava que o livro era a melhor coisa que Micael tinha escrito até ao momento. Era desigual em termos estilísticos e a escrita era bastante pobre. Não houvera tempo para grandes aperfeiçoamentos editoriais, mas era animado por uma fúria a que nenhum leitor conseguia ficar indiferente. Quis o acaso que Micael encontrasse o seu velho adversário, o ex-jornalista económico William Borg, em frente do Kvarnen, onde ele, Érica e Malm se dispunham a celebrar a festa de Santa Luzia, juntamente com todo o pessoal da revista, bebendo até caírem para o lado à conta da empresa. A acompanhante de Borg era uma rapariga muito bêbada, mais ou menos da idade de Lisbeth. O ódio entre os dois homens era palpável. Érica pôs cobro ao confronto machista, pegando num braço de Micael e arrastando-o para o bar. Micael decidiu que, quando tivesse oportunidade, havia de pedir a Lisbeth que fizesse uma das suas investigações pessoais sobre Borg. Cá por coisas. Enquanto toda esta tempestade mediática fervilhava, a principal personagem do drama, o financeiro Wennerström, manteve-se invisível. No dia em que a Millennium publicou o seu artigo, não teve outro remédio senão fazer um comentário sobre o texto durante uma conferência de imprensa, convocada com um objetivo completamente diferente. Declarou as alegações infundadas e disse que a documentação apresentada era forjada. Recordou a toda a gente que o mesmo jornalista tinha sido condenado por difamação, apenas um ano antes. Depois disto, só os advogados do grupo passaram a responder às perguntas dos mídia. Dois dias depois de o livro de Blomkvist ter saído, começaram a circular rumores persistentes de que Wennerström deixara o país. Os vespertinos usavam mesmo a palavra fugiu. No decurso da segunda semana, quando a autoridade reguladora da Bolsa quis contactá-lo, não foi possível encontrá-lo em parte alguma. Em meados de dezembro, a polícia confirmou oficialmente que Wennerström estava a ser procurado e um dia antes da véspera de Ano Novo foi emitido o mandado de captura internacional. Nesse mesmo dia, um dos conselheiros de Wennerström foi detido em Arlanda quando tentava embarcar num avião para Londres. Várias semanas mais tarde, um turista sueco comunicou ter visto Wennerström a entrar num carro em Bridgetown, a capital de Barbados. Como prova da sua afirmação, apresentava uma fotografia tirada de bastante longe em que se via um homem branco, de óculos de sol, camisa branca e calças claras. Não era possível uma identificação positiva, mas mesmo assim os jornais contrataram detetives privados que tentaram sem êxito descobrir o rasto do multimilionário desaparecido. Ao cabo de 6 meses, a caçada chegou ao fim, quando Wennerström foi encontrado morto num apartamento em Marbella, Espanha, onde estava a viver sob o nome de Victor Fleming. Fora atingido na cabeça, com 3 tiros disparados à queima-roupa. A polícia espanhola estava a trabalhar na teoria, segundo disseram, de que tinha surpreendido um assaltante. A morte de Wennerström não constituiu surpresa para Lisbeth Salander, que suspeitava, com boas razões, que tivera alguma coisa que ver com o facto de ele ter deixado de ter acesso ao dinheiro de uma certa conta bancária nas Ilhas Caimão, de que talvez tivesse precisado para pagar certas dívidas na Colômbia. Se alguém se tivesse lembrado de pedir a Lisbeth que ajudasse a seguir os passos de Wennerström, ela poderia ter revelado numa base quase diária onde ele se encontrava. Acompanhara via internet a fuga do acusado financeiro através de uma dúzia de países e notara um crescente desespero nos e-mails que enviava. Nem sequer a Micael ocorrera que o fugitivo pudesse ser estúpido ao ponto de levar consigo o computador, que fora tão completamente infiltrado. Ao cabo de 6 meses, Lisbeth fartou-se de seguir Wennerström. A pergunta que faltava responder era até onde deveria ir o seu envolvimento. Wennerström era inquestionavelmente um patife de classe olímpica, mas não era um inimigo pessoal e ela não tinha qualquer interesse em envolver-se contra ele. Podia dar uma dica a Blomqvist, mas ele muito provavelmente limitar-se-ia a publicar a história. Podia avisar a polícia, mas havia o risco de Wennerström ser avisado e voltar a desaparecer. Além disso, e por uma questão de princípio, não falava com a polícia. Havia, no entanto, outras dívidas que tinham de ser pagas. Pensou na criada grávida, quase afogada na sua própria banheira. 4 dias antes de o corpo de Wennerström ser encontrado, tomou uma decisão. Pegou no telemóvel e ligou para um advogado de Miami, que parecia ser uma das pessoas de quem Wennerström se esforçava ao máximo por esconder-se. Falou com uma secretária e pediu-lhe que transmitisse uma mensagem enigmática. O nome de Wennerström e uma morada em Marbella. Mais nada. Apagou a televisão a meio de uma reportagem dramática sobre a morte de Wennerström. Pôs a cafeteira ao lume e preparou uma sanduíche de foie gras e pepino.